irmãos na bênção lá. A gente já está ouvindo as notícias, né? Está acontecendo lá, mas nós que estamos aqui também recebemos do Senhor. Amém? Estamos gravando então. Hoje são 26 de fevereiro de 2017. Nós estamos aqui em comunhão com a Unidade Evangélica Vida Nova. E é isso. Eu não conheço muito mais do texto, não. Vamos compartilhar um texto que está em Provérbios, capítulo 8. Pensando sobre o retiro e sobre outras situações da minha vida. E aí, sempre procuro compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado comigo. Bom, Senhor, então, se é assim, assim seja, né? Vamos compartilhar sobre isso. Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 22. Capítulo 8 de Provérbios é tributado, digamos assim, né? A sabedoria. E queria fazer uns comentários, mas vamos ser breves hoje, sobre esses versículos que a gente vai ler agora. Provérbios 8, 22 em diante diz assim: O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir a terra. Antes de haver abismos, fui gerado. E antes ainda de haver fontes cheias d'água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da terra, então eu estava ao seu lado como arquiteto. E era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a correção e sede sábios, e não a rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, fará mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Deus fala conosco. A glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sou, primeiro quero declarar aqui que eu sou maravilhado pelo livro de Provérbios, que é fonte de meditação frequente, né? Eu não me lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi isso, mas eu achei interessante. Não como uma forma, mística ou como uma reza, como um amuleto, né? Mas são 31 capítulos em Provérbios e certa vez eu escutei de um irmão que é sugestivo, deve ser um para cada dia do mês, então faz isso. É mês de 28 dias ou de 30 dias. Lê dois capítulos, eu leio mais, né? Mas eu sou apaixonado pelo, pelo livro de Provérbios, por aquilo que o Senhor fala aqui, porque é impressionante, né? Isso aqui não é fruto da sabedoria humana. Quando Salomão é aclamado rei de Israel e ele se curva diante do Senhor e ora, então Deus pergunta o que é que ele quer, e ele diz que abre mão de ouro, de prata, de pedras preciosas. O que ele quer é sabedoria para saber entrar e sair dele do povo, né? E aí Deus responde isso positivamente e dá a ele sabedoria como nenhum outro, né? A Bíblia diz que os reis da terra vinham encontrar Salomão para pedir conselhos. E aqui a gente tem sobre a sabedoria de Deus, né? Fica à vontade, meu irmão, paz. Então a gente tem, em Tiago, né, a Bíblia diz que a verdadeira sabedoria, aquela que vem do céu, ela é primeiro bondosa, né? Então, sabedoria de todos os tipos, né? Mas a sabedoria da terra é maligna, ela é diabólica. Então a nossa busca, o nosso desejo, como cristão, é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. E o livro do Provérbios está cheio dessas sabedorias, e a vida do nosso Senhor Jesus, sem dúvida alguma, ainda mais, né? A gente está lendo Provérbios, capítulo 8, versículo 22 em diante. Mas eu queria separar um ponto aqui, irmãos, que está dentro do contexto. Talvez eu possa até estar forçando um pouco o texto, mas quando eu li, o Senhor me trouxe isso, ministrou ao meu coração. Eu queria usar esse texto aqui como referência, embora outros tantos na Bíblia falem da mesma coisa. Mas vejam só, versículo 22: o Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Há traduções que dizem, versículo 23: desde a eternidade foi constituída, desde o princípio, antes de existir a terra. Algumas traduções dizem que antes de Deus formar criaturas, céus e terra, ele fez a sabedoria, né? Há quem diga que o Senhor está falando de Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus é Deus e que desde o princípio e todas as coisas foram feitas por meio dele, né? Então a sabedoria foi criada por Deus. E acerca de Jesus, diz o escritor de Hebreus, né? A nenhum dos seus anjos disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então há uma distinção clara aqui, para algumas pessoas que costumam fazer essa junção, mas de fato não é. A sabedoria é a sabedoria, e Jesus é Jesus. A sabedoria foi criada por Deus, que é maravilhoso, porque só aumenta o poder, o tamanho da grandeza do conhecimento de nós. Mas o que me chama a atenção e eu queria compartilhar com os irmãos é o seguinte: no versículo 27 em diante, ele diz assim: quando ele preparava os céus, aí estava ele. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele fixava ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da terra, então eu estava ao seu lado como arquiteto. Interessante. Eu comecei a pensar, eu não sou engenheiro, não sou construtor, nunca construí nada, mas comecei a pensar na participação do arquiteto. Então a sabedoria estava ao lado do Senhor como um arquiteto. Irmãos, quantas vezes nós apenas reagimos às situações de nossas vidas, sem nenhum planejamento? Às vezes simplesmente vivemos e somos reativos às coisas que nos acontecem, que nos sobrevêm, não é verdade? Eu disse no começo que, pensando sobre o retiro e sobre outras coisas, o Senhor me ensinou isso no meu coração. O que eu quero falar é sobre planejamento. Quantas vezes a gente nele. E por não planejar, a gente simplesmente reage. E quando a gente reage emocionalmente, às vezes não mede as consequências das nossas reações. Aliás, via de regra, não se mede a consequência de reações, né? Quando elas vêm fundamentadas em uma emoção. Mas Deus, que é todo-poderoso, soberano, né? Eterno, planejou toda a criação antes de fazer. E antes de fazer toda a criação, criou a sabedoria, e a sabedoria estava ao lado do Senhor quando ele planejava tudo. Como, Juliana, você tem feito as suas coisas? O que, que você tem pensado, Juliana? Qual é o propósito disso? Onde é que você quer chegar? Quando tudo estiver pronto, vai ser como? Às vezes a gente não faz isso. Não sei se é só comigo. Como eu disse, eu estou compartilhando com os irmãos algo que o Senhor fala comigo, para a gente pensar um pouquinho a respeito. Ora, se Deus, sendo quem é, todo-poderoso, e a Bíblia diz que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, se Ele faz dessa forma, por que não nós? Verdade. Eu me lembro de Jesus quando ele fala que um rei, antes de ir à batalha, senta e calcula para ver se vai ter condições de manter o exército durante a guerra. Vê quanto de alimento vai precisar, vê quanto de água vai precisar, estuda o terreno onde a batalha vai acontecer, quantos soldados eu tenho, quantos eu posso perder antes de declarar que venci, quantos eu posso perder para declarar que perdi. O rei sempre calcula tudo. A mesma coisa ele diz, olha, um homem quando vai construir uma torre, vai levantar um prédio, né? Quando vão botar a cerca lá na roça, né? Que eu ouvi notícias aqui já de como é que foi. Senta. Bom, eu vou precisar de um morão. Morão é aquela, né? É o mais forte, né? Pronto, então não estou falando bobagem, não. Eu preciso de um morão a cada tantos metros, a cada tantas estacas, né? Não vai simplesmente pega um estaque e bota, planeja antes. Bom, se, então eu vou ter 5 quilômetros de cerca, são 4 fileiras de arame, 20 quilômetros de arame, então eu vou e compro os arames, eu vou, quanto de dinheiro eu vou precisar, e por aí vai. Não é assim, Paulinho? Mas às vezes a gente para, se pega assim pensando, poxa Senhor, por que isso não está acontecendo comigo? Por que eu não consigo alcançar o que eu quero? E aí a gente, poxa, por que Deus não entra, né, de forma sobrenatural e faz? Irmãos, às vezes a gente se acostuma com aquilo que é habitual e esquece de perceber aquilo como um milagre. Por que Deus não faz de forma sobrenatural? A nossa existência é algo sobrenatural. Amém, irmãos? Estarmos vivos é sobrenatural. A Bíblia diz que estamos sustentados aqui pela palavra do poder de Deus. Isso é sobrenatural. Israel, a Bíblia diz que quando saiu do Egito, por terem se levantado contra Deus em relação aos povos da terra, né, os 10 espias que disseram, não dá para a gente entrar lá não, só Josué e Caleb disseram, dá sim, o Senhor prometeu, ele vai dar para a gente. E o povo todo se juntou contra Josué e Caleb. Por causa disso, Deus disse assim, olha, para cada dia, um ano, vocês vão vagar 40 anos pelo deserto, até que eu acabei com todo mundo e limpe essa raça ruim toda aí que murmurou contra mim. Mas irmãos, percebam, a Bíblia diz que por 40 anos Deus alimentou o povo com maná. A coluna de nuvem guiava o povo de manhã e protegia do sol, e a coluna de fogo guiava o povo à noite e sentava. E por 40 anos o povo murmurou contra Deus. Agora eu fico me perguntando, Paulinho, sabe o quê? Será que o povo parou de pensar que aquela coluna lá em cima era um milagre? Semana teve um dia que eu passei dando muito de mim lá na roça. Muito envolvido comigo. E quando foi à tarde, eu lembrei que quando a filha minha estava na hora de parir, eu fui muito bem, muito novo. E eu preocupado com essa gestação dela. E de tarde ela subiu. Tem um cavalo, sai da fazenda, mão na mão, andando, procurando. Quando eu cheguei lá no fim, baixo da caqueira, de longe eu vi. Desci, a bezerrona lá do lado e ela levantou, me sobe lá. Ela despachou e libera a placenta. Que é um perigo quando não libera, pode infeccionar, pode extrair. Já tinha liberado a placenta, já tinha limpado a bezerra toda, a bezerra estava mamando. Mas eu digo para o céu, você agradecer, meu Deus. Como é enorme o seu amor para a gente. Às vezes a gente está aqui cuidando do que é nosso, que a gente acha que é nosso. E o Senhor está o tempo todo devolvendo a gente. Só amor dele sobre nós. Misericórdia, graça. Eu digo para o céu, Juliano, porque eu falei isso. Como é enorme. Como é gigantesco. Como o Senhor cuida da gente. Naquela hora eu só pensei no amor de Deus cuidando da gente. É ter que cuidar. É ter que cuidar mais de deixar o que a gente acha que é nosso, que é tão passageiro, que a própria Bíblia nos ensina, que é vaidade. Né? É verdade. Vaidade. E cuidarmos mais das coisas de Deus, isso é bom. Porque ele é o tempo todo cuidando da gente. É incrível. Não só no material. Tudo filho, guardar filhos. Né? Às vezes aquela coisa que você ama, com filhos. Né? Você está tão preocupado. Guardando, o tempo todo cuidando da gente. É gigantesco o amor do mundo. Amém. Não, você falou da coluna de fogo, que é cuidado, que é bênção, né? Que o povo não conseguia enxergar isso aí. Exato. Né? E voltando aqui, é bom que a gente comece a enxergar, eu, serve para mim isso aí, comece a enxergar, não é a coluna de fogo, mas o dia a dia, toda hora, o tempo todo, Deus está cuidando da gente. O tempo inteiro, Deus cuidando da gente. Né? Então, a coluna de fogo é o tempo todo ali. Cobrindo, né? Cobrindo, protegendo. É isso. Então, assim, por que eu estava falando isso, irmão? Porque às vezes a gente fica esperando, né, que aquele objetivo nosso, aquilo que a gente tanto almeja, aconteça de uma forma miraculosa. E a gente esquece que todos os recursos que a gente já tem disponível para a gente são fruto do milagre. O que nos falta, às vezes, é planejar. Disposição, disciplina de perseverar, foi estabelecido, foco, são coisas que o Senhor já nos trouxe como recurso e que Ele mesmo, na palavra, fala isso para a gente, nos ensina dessa forma. Né? A gente olha, o povo de Israel, irmãos, quando saiu pelo deserto, passaram dias se preparando, Deus dizendo: olha, Moisés, bota a tribo de Levi para ir daquele lado, bota a tribo de Efraim para ir daquele, bota a tribo de Dan para vir para cá, bota a tribo de Judá para ir lá. Tudo muito minuciosamente planejado. Não foi o povo sair desse desembestado, vai lá e seja o que Deus quiser, não. Vai que eu vou operar um milagre. Não. Eu vou operar um milagre e vou, o Senhor fala para a gente. Mas eu quero que vocês façam assim, assim, assim. E às vezes a gente negligencia isso, se esquece disso. Às vezes, irmãos, a gente tem que optar. Olha, eu gostaria de ir para o retiro, mas eu gostaria de fazer uma pós-graduação. Eu gostaria de mudar os móveis da casa, mas eu também estou precisando fazer o plano de saúde da minha família. Só dá para fazer uma coisa, aí a gente vai eleger uma escala de prioridades, que cada família tem a sua, cada pessoa tem a sua. Tudo que não ofende o Senhor, Deus nos tem dado liberdade para a gente organizar dentro da nossa casa. E a Bíblia nos ensina quais são as prioridades. Amém, irmãos? Mas é como a Bíblia fala também, tem gente que faz distinção entre dia e dia, e tem gente que não faz distinção, para ele todo dia é igual. Tem gente que come carne, tem gente que só come legumes. Deus ensinou tanto de um quanto de outro. Não fala mal, porque você come carne, não fala mal quem não come não. Não acha errado quem prefere comprar uma geladeira nova do que um guarda-roupa novo. Quer dizer, cada um, cada família, né, tem as suas necessidades, tem as suas prioridades, os seus desejos, os seus anseios. E quando a gente vem para a reunião da igreja, nos núcleos, no discipulado, a gente é instruído sobre o que Deus nos ensina que é prioridade. Paulo não estava falando isso, e aí hoje de manhã eu acordei, e eu preocupado com as coisas do trabalho para fazer, já acordei pensando nisso, eu falei, Senhor, tem tanta coisa do trabalho para fazer, e o Espírito Santo imediatamente, irmãos, imediatamente me trouxe na mão, inútil será vencer e levantar, penosamente trabalhar, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu disse, Senhor, cadê? Sai, deleta isso, deleta isso, deleta isso, e fui meditar na palavra do Senhor. Então, irmãos, como eu disse, bem breve, mas eu queria deixar isso como reflexão para os irmãos, né? Que Deus tem falado comigo sobre a gente buscar os nossos objetivos, os propósitos em Deus, e quando encontrar esses propósitos, esses objetivos, agirmos diligentemente, de forma organizada, planejada, né? Eu me lembro que o pastor fala direto, Satanás e os seus demônios têm planos e projetos para contra a vida da gente, para hoje, para essa semana, para esse ano, para daqui a 5 anos, vai daqui a 20 anos. Enquanto a gente tiver vida, o inferno está tomando contra a gente. De forma muito organizada, sorrateira, né? Paulo fala, a gente não desconsidera os ardis de Satanás. Ele está o tempo todo para tentar nos derrubar. E como povo de Deus, a gente tem que ter um andar sóbrio, não pode ser débil, né? Paulo fala, nós estamos na luz, a gente não caminha como quem está nas trevas, na escuridão. Quem está nas trevas anda devagar, apalpando, tropeçando. Quem está na luz não, está vendo tudo que tem que ver, né? E isso, quando a gente faz um planejamento, a gente, na pior das hipóteses, a gente minimiza os riscos, minimiza as possibilidades. Engraçado ver quando Jesus está no Getsêmani e em outros momentos da sua vida, seu ministério, quando ele fala algumas coisas que ele tinha que fazer e os discípulos reagem emocionalmente porque uma visão obtusa, uma coisa turva, não conseguia enxergar longe, né? Ele fala, olha, eu tenho que morrer, eu tenho que ser crucificado. Pedro diz, está louco, Senhor? Quando ele diz assim, vira essa boca para lá, Jesus. Aí Jesus olha para Pedro e diz, sabe de nada, sai Satanás, sai, você não cogita das coisas de Deus, você não pensa a respeito das coisas de Deus, só sabe que é do homem, que é errado, superficial. Os soldados chegam para prender Jesus no Getsêmani, Pedro saca a espada, tentou cortar foi o pescoço, acertar a cabeça de mal, você acha que Pedro tinha essa mira boa aí, só na orelha, que arrancou o pedaço, que não, irmãos, mas é uma reação emocional, desmedida, desequilibrada, de quem não consegue se dar conta do porquê que está acontecendo, para que aquilo é útil, né? O Pedro bota a espada na bainha e Jesus está dizendo assim, fica quieto aí, porque eu sei o que está acontecendo, não perdi controle de nada não, eu sempre tenho controle de tudo, eu sei o que está acontecendo, convém que aconteça, faz parte do plano. Aí a pergunta que eu tenho me feito, e a partir dos irmãos para encerrar, quando as coisas acontecem, estamos prontos para distinguir se aquilo faz parte dos planos? É, é útil? Ou quando nada, depois de reagir emocionalmente, a gente pensa, não, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Como um consolo emocional, né? E que a gente possa pensar um pouco disso, que o Senhor possa nos abençoar, continuar nos abençoando. Oro para que a igreja em retiro seja muito agraciada pelo Senhor. Os irmãos que foram voltem transbordantes para trazer para nós também. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós bendizemos ao teu nome, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que em nome de Jesus, teu Espírito nos lembre de todas as coisas, como está na tua palavra, Senhor. Que haja em nossos corações, meu Deus, a certeza da tua vontade. Que o Senhor nos ilumine, nos mostrando quais são as prioridades para teu povo, para cada uma de nossas famílias, Senhor. O que devemos planejar, quais devem ser os nossos objetivos, o que devemos buscar para esse ano de 2017, diz respeito à nossa vida devocional, que é o nosso particular com o Senhor, diz respeito ao culto doméstico, que é a vida da nossa família, a atender as necessidades dos cônjuges, dos filhos, a atender a necessidade da tua igreja, como corpo que nós fazemos parte, a estar presente, Senhor, nas reuniões, a buscar o crescimento espiritual pelo discipulado, a testemunhar o teu evangelho, Senhor, a anunciar a tua salvação onde estivermos, a termos Natanaéis, Senhor, a ansiarmos por batismos no meio do teu povo, que é um sinal de que o Senhor tem acrescentado à igreja aqueles que vão ser salvos. Glorifica o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Nos leve em paz para nossas casas. Nos dá uma semana na tua presença, para a glória do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.